flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. Tá tudo na é som de quente que faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. Tá tudo na MT, estou aqui, firme e forte, vou seguir. O santo sumo sacerdote, descendente de Davi. Me comprou, resgatou, em graça superabundou. O preço pago foi tão caro, Cristo se sacrificou. É pelo amor que me constrange, vence todo principado. Derrubando potestades, convencendo do pecado. Amado é fato, não lenda, primeiro ato. Se lembra porque todos nós pecamos. Então vamos, se arrependa, vale a pena. Sem problema, pare e pense. A consequência é viver longe da maldade, em verdade sem sentença. Então se senta, prenda, não pare e pensa, pensa, pois você foi separado só pra fazer diferença. É som de quente, faz eco nos flamantes. É som de quente, faz eco nos flamantes. É som de quente, faz eco nos flamantes. É som de quente, faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. Seguindo na missão do evangelismo sem fronteiras, levo da igreja pra rua e o da rua trago a igreja. Com certeza não se esqueça, segredo é obediência. Seja sempre submisso e atento às más influências, pois ao nosso derredor Satanás bramando está, como se fosse um leão buscando a quem possa tragar. Jeová Rafa, Deus poderoso, firme, forte e glorioso, aos teus anjos dará ordem para defender o povo. É necessário para que se cumpra a profecia. O sangue de Jesus nos purifica da injustiça. Não desista, não há palavra que volte vazia. Não as que saem desta fonte abundante de água viva. Água viva. É som de quente que faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. É som de quente que faz eco nos flamantes. É